Estabilizou o localizador, campo à vista, altura 3192. Tá 3192, torre 118, decimal 6. 186 é bom, final de semana. 45729, livre LS, aposta estabilizado. Livre, aposta estabilizado, pedra 9. 2, estável LS, passando Duna, baixa, trabalho visual. 3192, uma boa tarde. Complete aproximação e forma de eixo da pista 10, livre número 1 para pouso. Vento 140 graus 08 nós, ajuste 10 nono. 1011, aguardando autorização e o eixo livre ainda. Tá 3192. São Salvador, o voo 1649 para posto de estacionamento 22. 649, aguarde, estará o número 2 do setor, porém estimado para iniciar será de mais de 3 minutos. Solo para o táxi Oceanair 6327 com 83 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando Aracaju. Táxi via Índia no ponto de espera, Xanéia 3286, ajuste no 0 no 1, bom voo. Táxi via Índia no ponto de espera, torre 18-6, ajustado no 0 no 1, Xanéia 3287, obrigado. Azul 4462, ingressa via Juliette, portão 03. Juliette 03, 4462. Para o táxi do Xanéia 6321, 67 a bordo, 4 horas e meia autonomia, alterna Goiânia. Sanemia 321, táxi até através do portão 612, ajuste no 011. 011, até o 612, 6329. Da 3217, tem condições de voar na proa de Duna? Avião. Presente voa Duna, permanece na descida até 4000. Vando, descendo agora, 4032, não sei. 1011, pouso livre 90, terra 3, 192. Redução para 2209. Fábio, mantém a posição antes da Juliette aguardando o ingresso. Vai manter antes da Juliette, 1807. Confirmando 200 ou 220? 220. 220, reduzido. 86, ajuste 1-0 no 1, bom voo. Matheus, 6321, prossegue táxi até a Índia, quantifera 18-6, bom trabalho. 327, pronto, quantifera da 1-0. Oceanair 6327, boa. Após a passagem do tráfego, Airbus da TAN na curta final, ali mantém-se no 0, visual com o mesmo? Afirmo, após o TAN, ali mantém na 1-0, Oceanair 6327. Do 649 na escuta. Coordene com a equipe de solo para acionar após a passagem da Taguas do Airbus da Avianca. O Eco voa novembro e voa na proa do VOR, reporte para descida. Na proa do VOR, reporte para descida. Web 5729, torre 118, desse momento. Obrigado, Alistair, Web 5729. Torre 118, decimal 6. Obrigado. 01125, controle 1218, torre 1186. Informação de pista livre, é o número 1 para pouso. Aeronave Fokker da Oceanair, ingressando para decolagem, fica autorizado. Vento 150 graus, 089, ajuste no 09. Positivo, aguardado, Web 5729. Mike Echo Delta, por gentileza faça um novo cotejamento, foi entrecortado. A 3192, no solo aos 46, ao livrar à direita, chame solo no 21 decimal 9. Ao livrar o solo 219, tá? 3192, boa. Boa. Mike Echo Delta, cotejamento correto para acionar o 186, confia em PLB. Gente, bom voo. Tá 3155, aguarde para pushback acionamento. A sua escuta tá 3155. Solo, tá 3192, buenas, livrou. 3192, táxi via Alfa, mantém posição na Cidade Juliette. Alfa, mantém a Cidade Juliette, 3192. Informe, prossiga. Presente, Olímpica. Atenção, que sistema pelo João modificado ao Zuno 846, desce a 1.510, ajustando a 0 no 1. 1.500 no 0 no 1, mais qual que é? Vitor, Vitor, Vitor, autorizado ILS, reporta estabilizado. Total estabilizado, triplo Vitor. Mandou o Eco, Renomeu, novembro, mas iniciado em cima. Eco, Renomeu, novembro, desce inicialmente para 4.000 pés, ajuste na 0 no 1. 4.000, 1.0, 1.1. Israel, Leda e Léus, transponder 5144, controle 1208. Jet 5729, pista livre autorizado, pouso no 40 graus, 08 nós. Pouso F5, 7, 9. Oceaner 6327, decola os 47, controle 120, decimal 8. Jet 4327. 32197, desce para 2000, ajuste na 09. 2327. Controle, muito boa tarde, Oceaner 6327. Oceaner 6327, contato radar, sobe o 240 direto da EL. 240 direto da EL. O 3217 pode voar em dia certo? 3217 mantém a proa de túnel, número 2 na aproximação. Sim. 562327. Livre acionamento, chame para o táxi. Chamada para o táxi, plan 3155. 091, reautorizar 3000, ajuste na 091. É para 3000, 1011, 35491. Gono 396, desce para nível de voo 050. 050, no 396. Redução para 1709. 1703227. Vai estabilizar no ILS, dá 1-1 no triplo Vitor. Chama a torre, 286. Na casa. Gente, Gondo 649, táxi via Índia no ponto de espera, chame a torre no 186, ajusta no 0-1, bom voo. No 0-1, via Índia, 286. O Gono 649, obrigado. 35627, segue o Boeing da Gol, ponto espera torre no 86, bom voo. Segue o Gol, ponto espera 18627. Gol no 807, observe a passagem da TR da Trip após Juliette, portão 02. Portão 02, seguindo o Trip, o Gol no 807. Tá 3192, Juliette, portão 04, seguindo o Gol. Segue o Gol, Vitor Vargas, que é pro 04, 3193. Fala, boa tarde, é o 5729, livrou na sua escuta. 7, Mike, Echo Delta. Boa tarde, é o 5729. 5729, mantenha a posição de Cidade Juliette, táxi via Alfa. Mantenha a Cidade Juliette, via Alfa, 5729. Esquerda 165, reporte estabilizado. Esquerda 165 para o localizador, tá 3217. Controle Salvador, boa tarde, voo 10, 12, cruzando 210. Aguarde. Mike Fox, se a redução para 1509. 1509, mais forte. Uno 012, essa é a identificação, Mari 060. Aidente, Mari 060, voo 10, 12. Decimal 8. 308, bom dia. Bom dia. 3 Salvador, muito bom dia. Oceaner 6321, transferindo na Arbor, eleva. Oceaner 6321, contato radar, sobre o 320, sai da Arbor, eleva. 320, Arbor, eleva. Papa Tango Lima Kilo X reprossiga. Tango Lima Kilo X, livre extensão 120, reporte para lançamento. Estou simultâneo com o tráfego que está prosseguindo para 10, o tráfego está aproximadamente agora 2 milhas para o marcador externo. Gente, outro aproveito. Foro 649, autorizada a decolagem, pista 10, vento 130 graus, 08 nós. Apareceu decolagem, agora 649. Veja então. Está 3217, torre 186. 186, 3217. Mantenha o ponto, espera, guarde para decolar, estripe 5627. Paz, ajuste na 0 no 1. 2000 pés, 10 no 1, gol no 396. Mike Fox, se a reporta na rotatória. Papapá, triplo Vito, tem autorizado pouso, pista 17, vento no 30 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 1. 7, livre pouso na 17, está girando curta final da 17, triplo Vito. Sr. Salvador, TAN 3217, final, baixar travado. TAN 3217, uma boa tarde, complete aproximação, aguarde eixo da pista no zero livre, informo, temos um tráfego em Marão 35, prosseguindo para a final da pista 17. Vento no 40 grau 089, ajuste no 09. Está aguardando, 3217. Golo 649, decola 53, controle 120, decimal 8. 208, golo 649. 7 milhas, 60 milhas, afastado no sudoeste de Salvador, mantenha 065, chama Ilhéus na frequência 120, décima 1. Viva, boa tarde, tá bom? Gol no 396, 2000, livre LS, reporte estabilizado. 2000, livre LS, gol 396. Outro de Salvador, gol no 649, decola. Gol no 649, contato radar, 240 da EL. 240 da EL, gol no 649. Campo Trip 5491, no torre 118, decimal 6. Tempo 18-6, boa tarde, bom trabalho. Tá. Gol no 396, redução para 1990 nós, livre LS, reposta prisão. Redução para 1990 nós, gol no 396. Mike Fox Sierra, chama agora torre 118, decimal 6. 26, Mike Fox Sierra. 4144, confirme a posição após Leda. Afirmativo, posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Leda, Bridge. Bridge, grato. Azul 4144, correto, chame pronto. 150 com 08. Ok, grato. Papatango, Kilo, Romeo Oscar, mantém assim condições visuais, zona 1507, reporta em Paripe. Reporta na Paripe, Romeo Oscar. Está visual, já podemos modificar a presença. Modificada, zona 855, reautorizado, 1510, ajuste na 011, reporta na rotatória. 1500 pés, 10111, reporta ali na rotatória, Eco, Romeo, 9 metros. Instruções. Tá aguardando. Tá 3217, solo ao 55 no 21 no decimal 9. 219, daqui a pouco, 3217. 35491, pista livre autorizado, pouso, vento 150 graus, 08 nós. 7, 35491, livre pouso. 3217, livrando a tua. TAN 3217, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, TAN 3217. E para aproximação para o 10, agora passando Duna. Ok, vai incrementar aqui o mais você. 3325251, chama Recife, Oceaner 6327. Tráfego da companhia na curta final ali, mantém pista no zero. Pássaro, até ele de manter na unidade 3627. É, boa. Salvador, boa tarde. Passaria do 2263, cruzando 200 em descida autorizado para o 110, batendo a proa direto de Diamante, seguinte da Whisky. Passaria do 2263, acione identificação, direto a Amã, desce para 4000, ajuste na 011. Mais pode ser. 4010, passaria do 2263. Colono 396, torre 286. 396, uma boa tarde, complete aproximação. Guarde informação de pista livre, ao número 1 para pouso na 10. Forma a TR da tripa ingressando para decolar 5, autorizado. Vento, 160 graus 08, nós ajuste 10, 11. 7, 396, obrigado. Luna 012, autorizado 2000, ajuste na 091. Descendo para 2000, com 1091. Pode considerar a altitude em etapa e descer direto para 2000, com 1012? Afirmativo, livre. 1012, sim. Solo Salvador, 35491, livrando na Fox, não se escuta. 35491, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 03. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 03, 35491. Mais Fox Trot, confirme o estacionamento. Não, liga pra gente autorizar a rotatória pro Pilo Romeo. Mantenha a proa de Paripio Pilo Romeo. 3936, pista livre autorizado. Pouso, pista no zero, vento no 40 graus, no zero. Nossa, ajuste no zero no 1. Livre de pouso no zero, gol no 396, 1-0 no 1, obrigado. Mike Fox, é. Seu solo foi ao 59, vai estacionar livre frequência. Flip 5627, decola ao 59. Controle 120, decimal 8. 208-5627, obrigado. Tá 3155, após a passagem do 737 da Gol curta final, ali mantém-se no zero. Após o aeronave na final, ali mantém 1-0, tá 3155. Controle Salvador 1208, Sierra Mike Foxtrot. 21 chama Recife em 1288, alterno 260. 288, 260, legal. Sierra Mike Foxtrot, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Com Recife, Bona 649, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, gol 755, passa 210 para 160, formação Whisky. Gol 955, aciona identificação, bom fixo 050. Aciona a identificação 050, bom fixo, gol 955. Gol no 012, livre LS, reporte estabilizado. Livre LS, reporte estabilizado, no 012. Boa tarde, gol no 396, táxi via Alfa, Juliette, remoto no 3, pátio 1. Alfa, Juliette, remoto, 1 no 3, pátio 1. Paripe, Kilo Romeo Oscar. Gente, aposta na rotatória, Kilo Romeo Oscar. Bota na Romeo Oscar. Mike Eco Delta, frequência livre. Eco Romeo November, desce para 1.000 pés, ajusta na 091. 1.000 pés, 091, Eco Romeo November. O Kilo Romeo Oscar na rotatória vai iniciar a espera. Tem um Embraer 1110 na suposição de 11 horas a 8 milhas. Descida para 1.000 pés na prova da rotatória. Gente, Romeo Oscar. Desce pista no 7. Romeo November tem um tráfego na suposição de 1 hora, 7 milhas. Bravo November 2 Papá, mantendo 1.500 pés também na proa da rotatória, no sentido oposto. O Eco Romeo November está cruzando 1.500 pés para 1.000 pés já na rotatória. Ciente, chama a torre 118, decimal 6, Eco Romeo November, mantendo descida para 1.000. 118.6, confirma. 118, decimal 6. 118.6, grato. O Kilo Romeo Oscar, já pessoal, com o Embraer. Ciente. Controle Salvador, boa tarde. Este é o TAN 3155, perfil da EL. TAN 3155, contato radar 340, direto da EL. Aprovado da EL, TAN 3155. Passarela 2263, desce para 2.000 pés, reduz para 1.809 nós. Ciente, iniciando a redução 180 nós, prosseguindo a descida para 2.000 pés. Passarela 2263. 1.012, no localizador. Gol na 012, torre 186. 186, obrigado, avó. Controle, já visuava 127, o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar inicia a espera na rotatória. Pessoal com a aeronave, proponho seguir com o número 2. O Kilo Romeo Oscar inicia a espera, chamando torre 186. Ok. Controle, o 355627, solicita após Pouca, voa Aracaju. Mantenha a saída agora de coordenação, 5627. 627. Torre Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, faça espera sobre a rotatória, 1.500 pés, aguardando instruções. Pareço. É o papel do velho 3 milha da cabeceira 17. Eco Romeo November, tem autorizado pouso pista no 7, vento no 40 graus, 08 nós. Informa o tráfego agora passando o marcador externo, 737 da Gol. Romeo November. Série 2263, livre LS, reporta estabilizado. Livre S, reportarei e passaria dos 2.003. Corona 755, reautorizado 2.000, ajuste na 0.9. 2.000 pés, comida 11, ano 755. Bono 012, complete aproximação, informarei eixo da 1.000, tráfego agora 1 milha para cabeceira 1.7. 6, está confirmando a livre pouso para Bono 012. Kilo Romeo Oscar, dá presente, prossiga para a final da pista no 7, reporte a 3 milhas da cabeceira. Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, final no 7, reportará 3 milhas. Bono 012, eixo da pista no 050 livre, centralizado pouso, vento no 50 graus, 08 nós. Livre pouso para o Bono 012. Romeo November, no solo 07, atrasado, táxi à direita, parte 5, estação ali, frequência, parte 5 mesmo? Parte 5. Mike Bravo, uniforme, escuta. Para Vitória 6314, Petrolina, aprovado nível 340, via Pezulu 20. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Flock com curva à esquerda. 5440, transponder 1208, controle. 6314, autorizado Petrolina, 340, Pezulu. Decola da 10, esquerda na saída Momo, transição Flock, controle de saída 1208, transponder 540. Oceania 6314, confirme a aerovia. Pezulu 20. Pezulu 20. Ok, copiado, Oceania 6314, chame pronto para o acionamento. Cotejamento correto. Trabalhar. Informação. Já Mike Fox é autorizado a decolagem da pista no 7140 graus 089. Mike Fox. Quilômetro 11, complete aproximação para final do ano 7, Palmarei pista livre, aeronave Charles 206, iniciando a decolagem. Tente, Romeu Otto. Ono 0 no 2, no solo 08, ao livrar direito no 21 no décimo 9. Direito no 219, no 0 no 2, obrigado, até logo. Certo. Solo Salvador, 10 no 2, livrando, você escuta. 10 no 2, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, porta 109. Alfa Juliette para o 09, no 0 no 2. Isso aí. Tia Mike Fox, tá fora do solo. Tia Mike Fox, decola 08, controle 120, decimal 8. Tente, 208, Samara, obrigado, até a volta. Até mais. Torre Salvador, boa tarde. Passaria do 2263, passando marcador externo, baixado, travado, com o ILS. Passaria do 2263, 1A, boa tarde. Complete aproximação, é o número 1 para pouso na 10. Informo, temos um Islander na curta final da 17, aproximadamente 1 milha. Informarei eixo da 10 livre. Vento 150 graus 089, ajuste 10 nona. Muito obrigado, aguardando. Passaria do 2263. Mantenha a posição, mantenha a posição, aguarde para iniciar o táxi. Não, é que eu tô com o Kilo Romeo, que vai prosseguir para esse parte, ele já tá no poço. Passarei 2263, tem autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 089. Autorizado pouso, passaria do 2263, criador. Kilo Romeo Oscar no solo, aos 10, autorizado táxi à direita, 45, estacionar livre frequência. Mike Bravo, uniforme, após o estacionamento da aeronave Islândia, Kilo Romeo Oscar no pátio 5, prossiga seu táxi, reporte para ingresso no 7. Mike Bravo, uniforme. Para a descida, o Lima Kilo Oscar. Lima Kilo X-ray, livre descida em condições visuais, reporta cruzão 2000 pés. X-ray. Controle, não tá, se possível, ou no 935 ou no 980. Ok, a frequência do controle é 120 decimal 8, 120.8. 120 decimal 8, grato, Delta Lima.